Aqui a realidade inspira poesia, a escadaria do morrão é como academia. A hospitalidade e a paisagem premia, quem achou que não viria isso um dia. Daqui de cima eu vejo luxo de edifício, de gente que não liga pra quem passa sacrifício. Adepto do desperdício, nunca vi o fundo do poço, corda no pescoço, à beira do precipício. Não aprendo com a vida, aprendo tudo no colégio, letrado, estudado, acha que isso é privilégio. Tem medo da pista, não sai de casa, que tédio, mais alto que ele foi no terraço do seu prédio. Eu ando tranquilo, não devo nada, sem causada, minha caminhada iluminada, trancada no meu coração. A certeza que entre a pista e a favela, a vida tem mais emoção. Adrenalina, as meninas, rimas, tintas, biritas, que se conflita com o sistema que limita e implica com quem tenta ser diferente dessa gente que não entende a vida real e ainda se julga inteligente. Quem não se compromete com a causa carente, se vende, se sente o doutor e nunca o paciente. Nunca foi empregado, sempre foi o patrão, nunca subiu um morrão, então sua vida é uma ilusão. Morro do Pavão, prepara pro subidão, me mostre disposição, lá em cima nós grava o som. Importante ter a pilha do Rio ou de Brasília, se não importa o CEP, pouco me importa as milhas. Quantas percorridas, porque o rap é que se compartilha, comando selva, é isso na minha visão de filha. Base não se economiza, quem gosta curte a brisa, um pedaço da ilha e o mar eu vejo aqui de cima. Vivona porque bom amigo avisa, lá em cima que é a boa, prepara a batata e se aproxima. Preço barato, tranquilo, porque compensa. Enquanto esse som rola aqui em cima, alguém lá embaixo pensa. Tá ligado? De beco em beco, barraco em barraco, trazendo força aos fracos e companhia aos ratos. Ulisses aqui me rap, beleza e papo. Flora, Matos, Nações Unidas mantém contato. Prazer fazer visita, a selva se identifica. É mal pra quem complica o sonho que se torna fato. A pista é louca, o morro é mais. Onde a brisa vem e surge, sei que as vendas não caem. Pra quem pensa que na rua a vida não existe, não leva mal, mas nesse instante me julgarem juiz. E não adianta reclamar, uma chance restou. Vários lugares fez like, ah, esse tempo acabou. Não vai seguir indefinido, droga em cima do muro, com as próprias pernas. Como eu fiz, independente, aos 13 já entende. Sabe, na vila prende, se trampar tipo mandado, aqui os polícia te prende. Lembro, tá na mente, sempre vai arrastar o preconceito desses, cuida, eu ouvindo o Tupac. Nós tamo tudo pronto aqui, fala tu, nego. Desde que eu nasci, já tô pronto pro jogo. Perder não cabe, olha só como eu fiz. Quem quiser testar, presta atenção no que diz. Da pista pro morrão tem que forçar a panturrilha, é o preço pra encontrar com as família. Da pista pro morrão tem que forçar a panturrilha, é o preço pra encontrar com as família. Da pista pro morrão tem que forçar a panturrilha, é o preço pra encontrar com as família. Da pista pro morrão tem que forçar a panturrilha, é o preço pra encontrar com as família. Tua panturrilha dói, aprenda a ignorar e vê se não tripida. Quando for pinotar, se tá pesado, fica leve. Se tá leve, cria asas. Se tem asas, sai voando e selecione uma das casas. Pra subir aqui no canta, até Celinho transpira. Mas tudo vale a pena quando se trata dos família. Uma visita é de lei, mesmo com sentença máxima. Há lá o menorzinho que te mostra na prática. Então pratica o exercício que é degrau após degrau. Quer respirar, tem ponto certo pra curtir o visual. Se daqui a vista é bela, imagina lá do Acme, me dou cantar gofo no Quebec e escutando a base. Aqui o bagulho é doido, ativa a respiração. No blindão, controla a emoção no momento da fusão. Senão a confusão vai tá formada. O preço já foi pago à vista. Tô com minha rapaziada. Quem chorou no passado, ignorou a informação que diz que é diferente da pista pro morrão. Só quem sabe chegar bom recepcionar tem que se misturar. Para de ver se a subiu lá na favela, show a vista bela. Vida lá não é só aquela janela. Viram bandidos pálidos sem incentivo, um grande aperitivo pros verdadeiros bandidos que se aproximam no final do ano e no carnaval, com seu sorriso velado, bolado, do lado superficial. mundial. Lustrado com óleo, diesel e base de metanol. Abacaxis e melões de mensalões tomam surra de pau. Saco de cimento, cada um carrega o seu pesado. Se isso não é um dom de Deus, é uma disposição dos diabos. Muito respeito para a velha guarda que deu mau jeito na escada. Com a coluna empenada, 50 quilos que nada. Com um latão de água na sua carcaça. De perna caçada, cada passada vira uma tonelada. Até chegar na minha casa, a revolta no ar inventa, aumenta a disposição. Calos na palma, limpam sua alma e causa revolução. Eremita longe de mundo capitalista. No pico da colina maldita, recebe a visita. Orixá que me guia na pista de noite e dia que brisa. O sistema e sua covardia. Abismo na via, senzalas, becos, vielas, cenários de uma falsa aquarela. A tia do gueto, respeito sem preconceito, convênio. Ilusões do milênio. Na selva de Dante, o inferno é sempre constante. Olhares demeliantes, eternas brigas de gangue. O que é que eu faço? Compass pra penetrar no as. Nobres na cidade ainda me chamam de palhaço. Expressa minha arte dentro da comunidade. Com tintas e rabisco e muita criatividade. Resistência solidária, infantaria com palavras. Produção independente do Recife a Candelária. Freguesia PPG Bangu, Porto Alegre DF Zona Sul. Seis malucos com ideal em comum, pra viver bem longe desse zum zum zum. Freguesia PPG Bangu, Porto Alegre DF Zona Sul. Seis malucos com ideal em comum, pra viver bem longe desse zum zum zum.